francesa. Eu te convido a mergulhar na surpresa. Arranje um jeito de sair da festa sem deixar ninguém notar. Espera um pouco que daqui a pouco a gente vai ficar. Fica de boa pra levar a vida como bem quiser. Cola na vida como quem acaba de se apaixonar. Não tem mistério, deixa fluir com a onda. Eu te convido a mergulhar na aventura. É com você que eu quero esquecer do mundo pra viver de amor. Agora eu sei, depois do que eu passei, a sorte me sorriu. Daqui pra frente é só seguir em frente sem olhar pra trás. Amar pra sempre quem a gente ama de amor demais. Eu te convido a mergulhar na surpresa. Arranje um jeito de sair da festa sem deixar ninguém notar. Espera um pouco que daqui a pouco a gente vai ficar. Fica de boa pra levar a vida como bem quiser. Como quem acaba de se apaixonar. Não tem mistério, deixa fluir com a onda. Eu te convido a mergulhar na aventura. É com você que eu quero esquecer do mundo pra viver de amor. Agora eu sei, depois que eu passei, a sorte me sorriu. Daqui pra frente é só seguir em frente sem olhar pra trás. Amar pra sempre quem a gente ama de amor demais.